Geer, 14:14, 23:11, 16, Ezek, 13:2, 3:2. O esclarecimento admite a graduação, enquanto a inspiração não admite graduação alguma. Varia de pessoa para pessoa o grau de esclarecimento, mas no caso da inspiração, no sentido bíblico, a pessoa recebeu ou não recebeu a inspiração. 3. Vive na mecânica. A inspiração não significa ditado, no sentido de que os escritores fossem passivos, sem que tomassem parte as suas faculdades no registro da mensagem, embora sejam algumas porções das escrituras ditadas, como por exemplo os 10 mandamentos e a oração dominical. A própria palavra inspiração exclui o sentido de ação meramente mecânica, e ação mecânica exclui qualquer sentido de inspiração. Por exemplo, um homem de negócios não inspira sua secretária ao ditar-lhe as cartas. Deus não falou pelos homens como quem fala por um alto-falante. Antes seu divino espírito usou as suas faculdades mentais, produzindo dessa maneira uma mensagem perfeitamente divina, e que, ao mesmo tempo, conservasse os traços da personalidade do autor. Embora seja a palavra do Senhor, é ao mesmo tempo, em certo sentido, a palavra de Moisés, ou de Paulo. Deus nada fez a não ser pelo homem. O homem nada fez, a não ser por Deus. É Deus quem fala no homem. É Deus quem fala pelo homem. É Deus quem fala como homem. É Deus quem fala a favor do homem. O fato de haver cooperação divina e humana na produção de uma mensagem inspirada é bastante conhecido. Mas como se processa esta cooperação é mais difícil de explicar. Se o entrosamento de mente e corpo já é um mistério demasiado grande, mesmo para o homem mais sábio, quanto mais não é o entrosamento do Espírito de Deus e o Espírito do homem. 4. Completa e não somente parcial. Segundo a teoria da inspiração parcial, os escritores seriam preservados do erro em questões necessárias à salvação dos homens, mas não em outras matérias como sejam história, ciência, cronologia e outras semelhantes. Portanto, segundo essa opinião, seria mais correto dizer que a Bíblia contém a palavra, em lugar de dizer que é a palavra de Deus. Essa teoria nos submergiria num pântano de incertezas, pois quem pode, sem equívoco, julgar o que é e o que não é essencial à salvação? Onde está a autoridade infalível que decida qual parte é a palavra de Deus e qual não é? E se a história da Bíblia é falha, então a doutrina também o é, porque a doutrina bíblica se baseia na história bíblica. Finalmente, as escrituras mesmas reivindicam para si a inspiração plenária. Cristo e seus apóstolos aplicaram o termo palavra de Deus a todo o Antigo Testamento. 5. Verbal e não apenas de conceitos. Segundo outra teoria, Deus inspirou os pensamentos mas não as palavras dos escritores. Isto é, Deus inspirou os homens, e deixou ao critério deles a seleção das palavras e das expressões. Mas a ênfase bíblica não está nos homens inspirados, mas sim nas palavras inspiradas. Havendo antigamente falado aos pais pelos profetas Hebreus 1:1, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo 2 Pedro 1:21. Ainda mais, é difícil separar a palavra do pensamento. Um pensamento é uma palavra antes de ser ela proferida. Não comeceis a dizer em vossos corações, o tolo disse em seu coração, uma palavra em pensamento ao qual se deu expressão. Pensamentos divinamente inspirados naturalmente teriam sua expressão em palavras divinamente inspiradas. Paulo nos fala de palavras ensinadas pelo Espírito 1 Coríntios 2:13. Finalmente, uma simples palavra é citada como sendo fundamento de doutrinas básicas. João 10:35, Mateus 22:42-45, Gal 13:16, Hebreus 12:26. 27. Precisamos fazer distinção também entre a revelação e a inspiração. Por revelação queremos dizer aquele ato de Deus pelo qual ele dá a conhecer o que o homem por si mesmo não podia saber. Por inspiração queremos dizer que o escritor é preservado de qualquer erro ao escrever essa revelação. Por exemplo, os 10 mandamentos foram revelados, e Moisés foi inspirado ao registrá-los no Pentateuco. A inspiração nem sempre implica a revelação. Por exemplo, Moisés foi inspirado a registrar eventos que ele mesmo havia presenciado e que dessa maneira estavam dentro do âmbito do seu próprio conhecimento. Distingamos também entre as palavras inspiradas e os registros inspirados. Por exemplo, muitos dizeres de Satanás são registrados nas escrituras e sabemos que o diabo certamente não foi inspirado por Deus ao proferi-los, mas o registro dessas expressões satânicas foi inspirado. 3. A verificação das escrituras. 1. Elas reivindicam inspiração. O Antigo Testamento declara-se escrito sob uma inspiração especial de Deus. A expressão "e Deus disse", ou equivalente, é usada mais de 2.600 vezes. A história, a lei, Os salmos e as profecias são declarados escritos por homens sob inspiração especial de Deus. Vide Êxodo 24:4, 34:28, Jus 3:9, 2:6-17-13, Isa. 34:16, 59:21, Zac 7:12, Sal 78:1, Prov 6:23, Cristo mesmo sancionou o Antigo Testamento. Citou e viveu em harmonia com seus ensinos. Ele aprovou a sua veracidade e autoridade. Mateus 5:18, João 10:35, Luke 18:2-31-33, 24:25, 44, Mateus 23:1, 2, 26:54. E o mesmo fizeram os apóstolos. Luke 3:4, Rom 3:2, 2 Tim 13:16, Eb 1:1. 2 Pedro 1:21, 3:2, Atos 1:16, 13:18, Helicor 2:9-16, arrogasse o Novo Testamento uma inspiração semelhante. Quanto à inspiração dos evangelhos é garantida pela promessa de Cristo de que o Espírito traria à mente dos apóstolos todas as coisas que ele lhes havia ensinado, e que o mesmo Espírito os guiaria em toda a verdade. Em todo o Novo Testamento ele se declara uma revelação mais completa e clara de Deus do que aquela dada no Antigo Testamento, e com absoluta autoridade declara a abrogação das leis antigas. Portanto, se o Antigo Testamento é inspirado, a mesma inspiração deve ter o Novo. Parece que Pedro procura colocar as epístolas de Paulo no mesmo nível dos livros do Antigo Testamento. 2 Pedro 13:15, 16, e Paulo e os demais apóstolos afirmam falar com autoridade divina. 1 Cor 2:13, 14:31, 1 Tes 2:13, 4:2, 2 Pedro 3:2, ele João 5, Apoc 1:1, 2, dão a impressão de serem inspiradas. As escrituras se dizem inspiradas, um exame delas revelará o fato de que seu caráter sustenta essa posição. A Bíblia, ao se apresentar em juízo, o faz com bom testemunho. Quanto a seus autores, foi ela escrita por homens cuja honestidade e integridade não podem ser postas em dúvida. Quanto ao seu conteúdo, há nele a mais sublime revelação de Deus ao mundo. Quanto à influência, tem trazido a luz salvadora às nações e indivíduos, e possui um poder infalível para guiar os homens a Deus e transformar-lhes o caráter. Quanto à sua autoridade, desempenha o papel de um tribunal supremo em assuntos religiosos, de maneira que até mesmo os cultos falsos são obrigados a citar suas palavras para poderem impressionar o público. Falam sobre coisas específicas. Notemos 1. Sua exatidão. Nota-se a ausência total dos absurdos que se encontram em outros livros sagrados. Não lemos, por exemplo, que a terra saísse de um ovo, tendo transcorrido certo número de anos para sua incubação. Descansando ele sobre uma tartaruga, a terra é rodeada por 7 mares de água salgada, suco de cana, bebidas alcoólicas, manteiga pura, leite coalhado, etc. Escreve o Dr. D.S. Clarke. Há uma diferença insondável entre a Bíblia e qualquer outro livro. Essa diferença deve-se à sua origem. 2. Sua unidade. Contendo 66 livros, escritos por uns 40 diferentes autores, num período de mais ou menos 1.600 anos, abrangendo uma variedade de tópicos, ela, no entanto, demonstra uma unidade de tema e propósito que só se explica como tendo ela uma mente diretriz. 3. Quantos livros suportam serem lidos mesmo duas vezes? Mas a Bíblia pode ser lida centenas de vezes sem se poder sondar suas profundezas ou sem que se perca o interesse do leitor. 4. A sua assombrosa circulação, estando já traduzida em milhares de idiomas e dialetos, e lida em todos os países do mundo. 5. O tempo não afeta. É um dos livros mais antigos do mundo e ao mesmo tempo mais moderno. A alma humana nunca pode dispensar. O pão é um dos alimentos mais antigos, e ao mesmo tempo mais moderno. Enquanto os homens tiverem fome, desejarão o pão para o corpo, e enquanto anelarem por Deus e as coisas eternas, desejarão a Bíblia. 6. Sua admirável preservação em face de perseguição e a oposição da ciência. Os martelos se gastam, mas a bigorna permanece. 3. Sente-se que são inspiradas. Mas será que você crê naquele livro? Disse um professor de um colégio de Nova York a uma aluna que havia assistido às classes bíblicas. Oh, sim, ela respondeu. Acontece que conheço pessoalmente o autor. Ela declarou a mais ponderável razão de crer na Bíblia como a palavra de Deus, a saber, o seu apelo ao nosso conhecimento pessoal, falando em tom que nos faz sentir sua origem divina. A Igreja Romana assevera que a origem divina das Escrituras depende, em última análise, do testemunho da Igreja, a qual se considera o guia infalível em todas as questões de fé e prática, como se a verdade eterna e inviolável de Deus dependesse do juízo do homem, declarou João Calvino, o grande reformador. Ainda, declarou ele, assevera-se que a Igreja decide qual a reverência que se deve às Escrituras, e quais os livros que devem ser incluídos no cânone sagrado. Esta interrogação, como saberemos que vieram de Deus as Escrituras, a não ser que haja uma decisão da Igreja, é tão tola quanto a seguinte pergunta: como discerniremos a luz das trevas, o branco do negro, o amargo do doce? O testemunho do Espírito é superior a todos os argumentos. Deus, na sua palavra, é a única testemunha fidedigna concernente a si mesmo. Da mesma maneira, a sua palavra não achará crença verdadeira nos corações dos homens enquanto não for selada pelo testemunho do seu Espírito. O mesmo Espírito que falou pelos profetas deve entrar em nossos corações para convencer-nos de que esses profetas fielmente entregaram a mensagem que Deus lhes confiara. Isa 59:21. Que este então seja um assunto resolvido. Aqueles que são ensinados internamente pelo Espírito Santo depositam confiança firme nas Escrituras, que as Escrituras são a sua própria evidência, que elas não podem legalmente estar sujeitas às provas e aos argumentos, mas sim que obtenham, pelo testemunho do Espírito, a confiança que merecem. Sendo assim, porque aduzimos evidências externas da exatidão das Escrituras e de seu merecimento geral? Fazemos isto primeiramente, não para poder crer que são certas, mas sim porque sentimos que são certas. Em segundo lugar, é natural motivo de alegria poder apontar evidências externas das coisas que cremos no coração. Finalmente, estas provas servem de veículo e receptáculo, por assim dizer, pelos quais podemos expressar em palavras a nossa convicção íntima, e dessa maneira estando sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vos um pede. 13 e 15. 4. Provam ser inspiradas. O doutor Eugene Stock disse, quando em menino, li uma história que me mostrou os diferentes meios pelos quais podemos ter certeza que esta grande biblioteca de livros sagrados, a que chamamos Bíblia, é realmente a palavra de Deus, e sua revelação aos homens.